Vamos com as nossas pegadas, nossa história. À noite eu vivi a vida que eu vivi. Aprendi que quem confia quase sempre se ferra aqui. No pensamento me peguei, olhei pra trás e sei que é sempre mais de onde vem meus versos. Vi poucos moldes e muitos modelos. Deixei de lado pros meus tênis e amarrei os meus cabelos. Risquei um rap então, ouvi um reggae irmão. Desci a rua pra arejar minha mente da alienação. Tomei um banho de chuva, lavei minha alma nas águas que cai do céu e purifica essa minha caminhada. Olhei pro alto, fiz uma prece ao meu criador. Que a humildade esteja frente a cada passo que dou. Acreditei que o seu progresso pode ser o meu também. Mesmo que você não ache que o meu possa te fazer bem. É mais além do que mensagem, que rimas cantadas. As atitudes valem mais do que as palavras. Hoje eu vejo mais além, eu vejo mais que rancor. Eu vejo muito mais amor, eu vejo a vida que segue. Mesmo de quem nos persegue, de quem só vive de deve. Daqueles que só envelhecem, mas nunca amadurecem. Nesse caminho eu mudei de planos, das opiniões, das minhas razões. Da forma que eu enxergava, da vida que eu almejava. Até mudei as canções, até mudei as rimas das minhas canções. Mas meu destino é o mesmo traço, são pegadas no asfalto que eu andei. Por onde passei, nos caminhos caminhei. Sei que colherei os frutos que plantei nessa estrada. Olho pra trás e vejo mais que minhas pegadas. Já me perdi nas palavras, mas me encontrei nessa jornada. Eu disse no que eu nunca sei. Perco o tempo e o tempo passa. Quando percebo já me falta. O ar me transpassa, leva mais além. Troco o rumo e não perco o brilho. Encontro o ritmo, é meu destino. Sigo o caminho que a vida me fez. Fico muda, às vezes grito. Exponho ao mundo e mudo o sentido. É o que necessito. Só mais uma vez. Sentimento que acumula e a cada dia me estimula. Superar as quedas que levei. Torno um simples toque especial. Enxerguei o quanto é natural relembrar os passos que trilhei. Ao longo da vida deixo minhas pegadas. São marcas algumas esquecidas, outras eternizadas. Passa meu rosto, a brisa alivia, as claras sentidas. O olhar embaça, me ensina. Ouço pensamentos profundos, me encontro no mundo sem rumo. Resplandeço no escuro, sem grades ou muros. Minha fonte me leva pra longe, num instante distante. Me perco no horizonte, semblante ao longe. Deus achando que eu mereço, ele tem meu endereço. Progresso, almejo em segredo, é meu jeito. Se os freios falharem, tenha seu domínio próprio caminho. Reescreva, se possível, seu destino. Brilho próprio, as mãos vamos e vamos até aonde a vida nos levar. Santo encanto, deixo encantar. Cada canto é um canto, mas nem todo canto é o seu lugar. Já me perdi nas palavras, mas me encontrei nessa jornada. Eu disse no que eu nunca sempre vem. Perco o tempo e o tempo passa. Quando percebo já me falta. O ar me transpassa, leva mais além. Troco o rumo e não perco o brilho. Encontro o ritmo, é meu destino. Sigo o caminho que a vida me fez. Fico muda, às vezes grito. Exponho ao mundo e mudo o sentido. É o que necessito, só mais uma vez. Sentimento que acumula e acaba.